Vou mandar uma poesia pra vocês, pra vocês sentir esperança de um futuro melhor. Mas me chamam de amor, outras chamam de ficante. Umas chamam de marido, outras chamam de amante. Apelidado por elas, garoto transante. Se você quer falar de amor, eu não sou o cara certo. Mas falou em putaria, encontrou o cara correto. Cachorrão, profissional do sexo bacanal. Faço você sentir prazer. É assim, ó! Mas me chamam de marido, outras chamam de amante. Apelidado por elas, garoto transante. Se você quer falar de amor, eu não sou o cara certo. Mas se falou em putaria, encontrei o cara correto. Profissional do sexo, bacanal. Faço você sentir prazer. É assim, delícia de música. Deixa eu falar no teu ouvido, neném. Umas me chamam de amor, outras chamam de picante. Umas chamam de marido, outras chamam de amante. Apelidado por elas, garoto transante. Se você quer falar de amor, eu não sou o cara certo. Se falou em putaria, encontrou o cara correto. Chorrão, profissional do sexo bacanal. Faço você sentir prazer. É assim, ó! Sofrência.